Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio o candidato Newton Bobato, ele que é candidato a deputado estadual pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, número 65650. Bom dia, Bobato. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da rádio da RCI. Prazer enorme estar aqui. Bobato, que é vice-prefeito também aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Como é que surgiu essa intenção, né? Ou, antes até de perguntar sobre a questão da candidatura, vou pedir aqui para que quem porventura esteja nos ouvindo e não conheça, né, Newton Bobato, pedir aqui para você fazer uma apresentação, enfim, né, contar um pouco ao eleitor quem é você. Eu sou Newton Bobato, sou morador de Foz do Iguaçu há 38 anos, sou filho de barrageiro. Meu pai veio me construir a usina da Itaipu e aqui continuou. Sou professor, sou escritor, sou jornalista, tenho uma banda de música, uma banda de metal, de rock. Tenho 8 livros lançados, fui diretor de gestão da Secretaria Municipal de Saúde na gestão do prefeito Paulo e com o secretário, o então secretário Chico Brasileiro na Secretaria de Saúde. Fui vereador por 2 mandatos. Fui o vereador que denunciou a maioria das falcatruas cometidas pelo ex-prefeito Eni Pereira e sou o atual vice-prefeito de Foz do Iguaçu. E aqui que essa cidade que eu amo, essa cidade que eu quero defender, essa cidade que motiva a minha candidatura. E é importante registrar também o seguinte, né? Você foi candidato a vereador agora na eleição de 2016 e ficou entre os mais votados, mas acabou não sendo eleito por razão de coligações. O que foi que aconteceu? Eu fui o terceiro mais votado da cidade, mas a minha coligação não fez legenda para eleger nenhum vereador. Isso faz parte do jogo democrático, mas a gente se lamenta, não lamento, porque a vida é feita de coisas dessa maneira. A população queria um vereador com as características nossas, mas hoje nos possibilita buscar outro tipo de projeto, que inclusive de ser deputado estadual representando a nossa maravilhosa cidade. E aí, 2017, eleição complementar, eleito vice-prefeito, né, juntamente com o prefeito Chico Brasileiro. Como é que foi agora essa decisão, justamente, de sair candidato a deputado estadual? A decisão tem a ver com a viabilidade do governo que nós elegemos em 2017. Nós chegamos à conclusão que para recompor a cidade e construir uma cidade devastada pela corrupção, devastada pelo desgoverno, tão terrível para a cidade como foi o desgoverno Eni Pereira, nós necessitamos de apoio político, necessitamos construir um projeto de continuidade política. E para isso nós precisamos eleger um deputado estadual que represente Foz do Iguaçu em Curitiba e que seja comprometido com esse projeto de governo que foi eleito em 2017. A cidade paga um preço histórico muito alto por não ter continuidade política, por ser um projeto, por ser uma cidade que ela é conhecida por rompimentos políticos. A cada 4 anos, a cada 2 anos, tem alguém que rompe, tem alguém que não dê sequência a um projeto em andamento, a um projeto administrativo em andamento. Então nós sentimos essa necessidade de ter alguém comprometido com o projeto de governo liderado pelo prefeito Chico Brasileiro, para que defenda as necessidades da cidade em Curitiba, que conheça profundamente os problemas de Foz do Iguaçu e da fronteira, e que tenha uma história de honestidade, uma história de decência política como nós temos. Que não basta se me dizer que é ficha limpa, tem que provar que é ficha limpa, tem que provar que tem uma história de compromisso com a nossa cidade, tem que provar que tem uma história de comprometimento com o projeto que está sendo desenvolvido em Foz do Iguaçu. Então, o principal motivo da decisão de ser candidato a deputado estadual é eleger um deputado estadual, sim, de Foz do Iguaçu, mas eleger um deputado estadual comprometido com as mudanças que estão sendo feitas em Foz do Iguaçu. E falando especificamente também para o público aqui da nossa região, porque Foz do Iguaçu é a cabeça, por exemplo, da Nona Regional de Saúde, do Núcleo Regional de Educação, aqui também no oeste do Paraná, enfim. Como é que você pretende até articular aí essas ações? Porque, né, defendendo Foz do Iguaçu, defendendo a região aqui de Foz do Iguaçu, isso traz benefícios a todos os 9 municípios aqui que compõem essa região. Como é que você vem trabalhando essa candidatura até nesses municípios vizinhos aqui à cidade de Foz? Nós estamos defendendo, assim, trabalhando o aspecto regional como um todo, né? Como você disse bem, defender Foz do Iguaçu significa defender a nossa região. Principalmente na área de saúde. Nós temos o governo do estado tem uma dívida histórica com Foz do Iguaçu, com a região, com o extremo oeste. O governo do estado, nós somos a única regional de saúde de médio porte do Paraná que, a não ter um hospital regional, um hospital estadual bancado pelo estado, todos os nossos, se você for pegar, Cascavel tem um hospital regional, Francisco Beltrão tem o Hospital Regional, Guarapuava tem o Hospital Regional, Ponta Grossa tem o Hospital Regional, Londrina tem, Maringá tem, até Paranaguá tem. Foz do Iguaçu atende todos os municípios da região com o Hospital Municipal custeado pelo município de Foz do Iguaçu. Nós precisamos, hoje o Estado ajuda graças a uma intervenção que houve da Justiça em 2016 no hospital. E só que essa ajuda, ela vem como uma ajuda, ela não entra no orçamento do Estado. Nós temos que convencer o Estado do Paraná, o governo do Estado, a custear as despesas do Hospital Municipal. Isso daria uma economia de mais de 5 milhões por mês ao município de Foz do Iguaçu poder investir esse recurso em mais escola, em creches, em mais postos de saúde, na própria saúde, em mais asfalto, em mais melhorias para a cidade. Ou seja, imaginar a cidade economizar 78 milhões e não é economizar só com a saúde, é economizar com gasto, que é obrigação do Estado. O Estado precisa cumprir essa função, o Estado precisa respeitar Foz do Iguaçu, o Estado precisa respeitar a fronteira, o Estado precisa entender que Foz do Iguaçu é uma das principais cidades do Estado do Paraná e que ela não pode viver sozinha, independente da ajuda do Estado. O Estado precisa dar a sua cota de contribuição com a saúde de Foz do Iguaçu, porque hoje é muito cômodo para o Estado fica lá, de vez em quando faz um motivo, de vez em quando faz um processo dizendo que está ajudando a saúde da cidade. A saúde da cidade não precisa de ajuda, não precisa de favor, ela precisa de um projeto político, ela precisa de um projeto político de saúde, de garantias orçamentárias no orçamento do Estado, que garanta o financiamento do Hospital Municipal e que garanta a participação do Estado no teto da saúde básica do município, que faça com que o Estado invista também nas unidades básicas de saúde da cidade de Foz do Iguaçu. Eu abri o programa de hoje falando da questão da educação, né, da importância de se investir na educação, seja ela ali nos colégios, nas universidades. Os outros dois candidatos que passaram hoje aqui pela bancada também falaram aí de propostas para a área da educação. Eu gostaria de saber também das suas propostas, do que é que você tem de visão com relação à questão da educação em sua atuação, caso eleito deputado estadual. Eu sou professor concursado do Estado, então para mim é muito simples essa questão da educação. Você só resolve a educação, ser melhor a educação, se você pagar decentemente os professores do Estado. O governo do Estado hoje congelou, inclusive, o salário dos professores, congelou o salário dos servidores do Estado, ou seja, faça com que a educação pague o preço pela crise econômica, enquanto todas as outras benesses do Estado e do Poder Legislativo são mantidas, a educação paga o preço por ter o salário dos professores congelados. E no ensino superior é fundamental que que o Estado volte a investir nas universidades estaduais. Foz do Iguaçu, desde 2000, não tem um curso novo sendo instalado na cidade. Nós temos um curso de medicina aprovado para a Unioeste, que o Estado não autoriza, porque falta só autorização do governador, do Estado do governador, e isso não acontece. Nós precisamos fazer, hoje, a Unioeste paga um preço altíssimo por não ter dinheiro, às vezes, para comprar papel higiênico. Você imaginar o nosso campus de Foz do Iguaçu, ele vive com 58 mil reais por mês, para todo o custeio de uma universidade inteira, beira o absurdo isso, beira a falência do processo do ensino superior no Estado, e nós temos que reverter isso. A minha principal luta será lutar pela valorização dos professores, pela implantação de mais cursos profissionalizantes no ensino médio do Estado e para fazer com que o Estado dê garantias orçamentárias para a autonomia universitária, para que a universidade tenha autonomia de gestão e tenha autonomia pedagógica de novo. Que hoje, com a meta 4, além das universidades perderem a sua autonomia universitária, a sua autonomia administrativa, elas também automaticamente vão perdendo a autonomia pedagógica a partir do momento que não tem recurso para investir em curso novo, que não tem recurso para investir em extensão, que não tem recurso para investir em pós-graduação, ou seja, a universidade fica o tempo inteiro pedindo esmola para poder sobreviver e nós temos que romper com esse processo. Eu, investindo mais em universidade em curso superior, nós estamos melhorando também a qualidade da nossa educação do ensino básico. Vamos falar também da questão de segurança, que acaba sendo uma das grandes preocupações, né, das pessoas em uma área como a nossa, que é uma área de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, numa atuação como deputado estadual na Assembleia. De que maneira você pretende até abordar essa questão da segurança pública? Primeiro, investimento, né? Eu acho que beira o absurdo a gente imaginar. Nós somos a cidade de fronteira, a maior cidade de fronteira do país, e o batalhão de fronteira de... que deveria estar instalado em Foz do Iguaçu foi instalado em Marechal Cândido Rondon. Isso por, devido à falta de representatividade política da nossa região, da nossa cidade, defender bandeiras como essa. Segundo viaturas, é impossível imaginar que a segurança de Foz do Iguaçu será forte com o número de viaturas que a PM, que a Polícia Militar dispõe para a nossa cidade. Ou o governo investe em segurança e cumpre o seu papel em segurança, porque, de novo, assim como a questão da saúde, fica muito cômodo para o governo do Estado não investir em segurança em Foz do Iguaçu a partir do momento que o município vai assumindo os papéis. Como o município assumiu o financiamento da saúde, o município também assumiu o conselho da segurança a partir do momento que transformou a Guarda Municipal em polícia. Então o Estado fica olhando assim, em berço esplêndido. Ah, se o município está investindo, nós vamos manter isso, deixa a vida correr. Então nós temos que cobrar do Estado mais viaturas, mais efetivo, melhores condições de trabalho aos policiais militares, melhores condições de trabalho para a investigação da Polícia Civil, porque os bandidos até são presos, mas o processo de investigação ele acaba sendo parado pela própria falta de estrutura que a Polícia Civil tem. A Polícia Civil é formada por servidores combatentes, por servidores combativos, por servidores que são empenhados, mas sem condições de trabalho, sem laboratório, com falta de gente, inclusive, nós não teremos segurança efetiva. Então, na minha principal proposta é cobrar do governo do Estado viaturas, efetivo e mais condições de trabalho, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil. Eu vou fazer uma pergunta específica também para a área da cultura, né, porque eu acompanho aí seu trabalho como escritor, eventos, né, culturais aqui também desenvolvidos na cidade de Foz do Iguaçu. No estado como um todo, a gente perdeu nos últimos anos eventos aí como a Virada Cultural Paraná, enfim, né, em razão até de crises econômicas, aí, que é uma das argumentações, vários eventos culturais foram aos poucos cancelados aqui no Paraná. O que é que você pretende para essa área da cultura ser eleito deputado estadual? Lutar para impedir que a crise econômica, quem paga o preço, seja cultura e seja educação. Esse é o principal bandeira nossa. E tem candidato a governador que escreveu no seu programa de governo que vai extinguir a Secretaria de Cultura. É contra essas coisas, nós temos que lutar. Nós temos que lutar para que o orçamento contenha cultura, para que o orçamento contenha educação, para que o orçamento contenha lazer, para que o orçamento contenha esporte. Isso é possível. Desde que o Estado economize com coisas como o repasse ilegal que é feito ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo. O Estado computa de maneira ilegal no repasse constitucional que tem que fazer o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, mais de 360 milhões por ano. Nos últimos 10 anos foram cerca de 10 bilhões de reais repassados irregularmente ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, e recursos esses poderiam ser investidos tanto na educação como na cultura, como no esporte, como no lazer, como garantir o reajuste dos servidores do Estado que está bloqueado. Então, assim, nós vamos lutar para que a cultura tenha garantido o teto, garantido orçamento mínimo de 2% no orçamento do Estado, para que programas como FERA nas escolas volte a acontecer, como o programa Virada Cultural volte a acontecer. Enfim, o nosso principal objetivo é lutar para que a cultura seja mantida como política pública e não como gasto, seja encarada pelo governo como investimento e não como gasto. Falando também da questão do pedágio, porque a gente sabe que os contratos das empresas de pedágio terminam agora 2021, ou seja, no mandato, né, dos próximos deputados e também do próximo governador. Qual a sua visão a respeito aí do pedágio aqui no Paraná? O que é que você pode fazer até na sua atuação como deputado estadual sobre esse assunto? Primeiro, alertar para a população que alguns candidatos ao governo do Estado já assumiram o compromisso de renovar o atual pedágio do jeito que está. Isso precisa ser investigado, a população precisa prestar atenção nisso. Nós temos o compromisso de lutar contra não só a renovação do pedágio, como pela implantação de um outro sistema de manutenção das rodovias, com pedágio mais barato, como é possível em outras partes do país. Essa concessão precisa ser extinta, precisa ser devolvida ao governo federal e precisa fazer com que o governo federal utilize o mesmo modelo que está usando Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e em outros estados do Brasil, onde o pedágio é um terço, um quarto do valor do nosso pedágio, com vias duplicadas. E, acima de tudo, que a duplicação de rodovias, como a 277 do trecho entre Cascavel e Matelândia aconteça, independente da questão do pedágio, que seja custeado pelo Estado, porque é obrigação do Estado com a nossa região, que trechos como da BR-277, dos trechos urbanos de Foz do Iguaçu, Santa Teresinha, Itaipu, São Miguel do Iguaçu, sejam iluminados, que não é mais possível conceber que vidas sejam perdidas porque o Estado não investe numa coisa tão básica quanto a iluminação da rodovia, ao preço do com pedágio extorsivo que tem hoje em nosso Estado, seja incapaz de pelo menos iluminar os trechos urbanos dessa rodovia. Então nós temos que lutar contra isso, a minha principal meta é lutar, brigar, fazer, denunciar quem estiver apoiando esse pedágio, denunciar quem seja financiado por essas concessionárias que extorque o Paraná, que faz um processo de extorsão à população do estado do Paraná e aos governos que estão sempre aí, denunciar qualquer governo que aceite esse tipo de extorsão. Nós não podemos mais continuar refém de pedágios tão caros, de rodovias tão mal conservadas. E essa não é sua primeira candidatura a deputado, né? É, na eleição passada foi para estadual ou para federal? Federal. Qual é o cálculo que está sendo feito na coligação, né, para quantos votos são necessários para eleger? Porque essa é uma coligação que conta também com o MDB, né, são vários partidos envolvidos ali. Qual que é o cálculo que vocês estão fazendo? Mais ou menos quantos votos você imagina que precisa para ser eleito? Claro que o MDB está na nossa coligação majoritária, mas não está na nossa coligação para deputado estadual. Deputado estadual nós temos só com o PDT ou Solidariedade. E talvez um dos principais motivos que nos incentivou a ser candidato foi uma conta da possibilidade eleitoral. Além do compromisso político que nós temos com o atual governo do município, de fazer com que os projetos dê certo, para que a cidade dê certo, ter um compromisso público de não vir aqui disputar a eleição contra o prefeito, e a ideia é fazer com que o governo municipal dê certo, com o prefeito Chico Brasileiro, então a ideia é fazer com que todos os projetos de andamento funcionem e tenham voz em Curitiba, nós também fizemos a conta eleitoral. Essa é a melhor coligação para eleger um deputado estadual, a coligação que menos precisa voto de todas as coligações colocadas aí. Nós fizemos uma conta que entre 25 e 30 mil votos elege nessa coligação. É a única coligação que permite esse tipo, uma eleição com essa quantidade de votos. Então, com o nosso passado político, com a nossa história política, com o apoio de vários setores da nossa cidade, com o apoio de vários setores do Estado, como nós somos a única candidatura apoiada pelo partido no Paraná inteiro, nós estamos com campanha em 78 municípios do Estado. Nós fizemos uma conta que é possível eleger, que a cidade pode romper com esse ciclo de falta de representação com a nossa candidatura. Se a população de Foz acreditar nisso, acreditar nesse projeto, já que conhece a minha história, já conhece o meu comprometimento com a cidade, minha história de decência na política, minha história de honestidade na política, e somar com o seu voto, somar com o seu apoio, nós vamos alcançar essa votação, porque ela é uma votação possível. Ao contrário de algumas candidaturas aqui que precisam fazer 50, 55 mil votos, a nossa candidatura, com cerca de 30 mil votos, entre 25 e 30 mil votos, conquista uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Portanto, conversei aqui com o candidato Newton Bobato, ele que é candidato a deputado estadual pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, número 65.650. Agradecer aqui ao Bobato pela presença e deixar aí os segundos finais aí para que você dialogue aí com o eleitor, deixe uma mensagem final. Como eu disse, a nossa coligação é formada pelo PCdoB, Solidariedade e PDT, a melhor coligação para eleger um deputado estadual no estado do Paraná. E que eu espero que a população entenda isso, que a população compreenda a necessidade de que Foz do Iguaçu precise eleger uma representação qualificada, uma representação com compromissos éticos, compromissos com a decência na política, um compromisso com a cidade, um compromisso com o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, e que não vem aqui para fazer disputa política, que vem aqui para trazer desenvolvimento para a cidade, para ser a voz que a cidade precisa, necessita e merece na fronteira. Por isso eu peço voto, por isso eu peço apoio da população de Foz do Iguaçu, da população da nossa região, para que elejamos, para que sejamos vitoriosos no dia 7 de outubro. Meu número é 65650. Uma gratidão enorme estar aqui, Guilherme, uma gratidão enorme ao público ouvinte, e pedir o apoio e a confiança do eleitor do nosso rico estado do Paraná. Obrigado a todos e a todas. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra essa entrevista no nosso site, sempre.rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.